Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da X-Men Series, corrida que aconteceu aí no sábado à tarde, corrida que aconteceu antes da Truck Series, né? Tivemos uma pequena inversão de valores aí, geralmente acontece a Truck Series na sexta, no sábado a X-Men Series e no domingo a Cup, mas dessa vez foi ao contrário o negócio aí, e foi até que bom, que realmente deu um público maior na pista lá, encheu bastante ali a arquibancada, foi bem interessante. Corrida movimentada, corrida muito boa, né? Valeu realmente a pena assistir a corrida. Eu só quero também relembrar a vocês que eu não vou colocar em pauta aqui se o novo sistema aí é bom ou não, o sistema de segmento aí. Até porque o grande fruto desse sistema do segmento aí vai ser colhido lá no playoff, que não é mais X, agora é os playoffs, né? Vai ser colhido lá nos playoffs quando os pilotos tiverem esse monte de ponto bônus aí para ser usado, para ser usufruído no playoff. Ou seja, agora o cara pode bater, ele pode vencer um monte de estágio aí durante a temporada e pode também se arrebentar lá nos playoffs, porque vai ter uma soma muito grande de pontos bônus que vai ajudar ele pra caramba lá nos playoffs, ele não vai ser mais eliminado. Até onde a NASCAR tá indo com essa regra? Qual o limite desse excesso de pontos, com esse excesso de monte de, sei lá, de tranqueira que eles estão colocando aí? É válido? Eu não sei. Pra mim era mais interessante corrida por ponto corrido, ponto normal, tipo Fórmula 1 mesmo, sabe? Vai somando ponto a temporada inteira, que aí soma mais ponto, é o campeão, e não esse monte de tranqueira que a NASCAR tá enfiando aí. Mas não quero colocar agora em julgamento isso, não quero falar se é bom, se é ruim, se valeu a pena ou não. Não quero colocar isso em pauta agora, não é esse o assunto do momento. O assunto do momento agora é a Relay 250, a corrida aconteceu lá no sábado à tarde. É uma corrida boa, movimentada. O primeiro estágio que venceu foi o Keselowski, né? O segundo estágio que venceu foi o Kurt Busch. Perdão, o Kevin Harvick estava no 41, que é o novo carro da Stuart Haas Race, né? Que abriu alguma segunda operação. O Kevin Harvick faz 4 corridas com esse carro aí e realmente deve ser um carro foguetaço, como foi lá no sábado à tarde. Então eu mencionei aí, eu tive a visão aí, perdão pelo erro, mas o Kurt Busch é no 41 da Cup Series, né? Então o Kevin Harvick, ia falar de novo, o Kevin Harvick fez uma boa corrida, venceu o segundo estágio aí, e dos pessoal da galera nova aí, quem chamou atenção foi o Lombardo, que esteve marcando pontos, né, tanto no estágio 1 como no estágio 2, realmente muito positivo para ele, assim como o Elliot Sadler, né? O Elliot Sadler já é o cara mais velho aí, mas o William Barra é o recém-chegado aí, né? Na X-Men Series aí, vem com a menção aí, vem com a sua missão de buscar bons resultados correndo pela Juno Motorsports, e já tem mais ou menos uma vaguinha garantida na Epic Motorsports para 2018 ou quem sabe 2019. Tomara que seja 2019, né? Porque 2018 ainda não vejo quem vai parar, tá tudo lotado lá. Eu creio que essa vaga vai ser para 2019 do Elon Baro na X-Men Series. Bom, corrida muito boa, bem interessante, bem movimentada, um certo domínio aí dos Cup Drive, como sempre, né? Quando eles estão na pista é sempre assim. Por exemplo, Kurt Busch liderou 26 voltas, o Brad Keselowski liderou 53 voltas, o Kyle Larson liderou 60 voltas e o Kevin Harvick, que parecia que ia dominar a finalzinha da corrida ali, liderou 64 voltas. Eu posso falar então, assim, sorrateiramente, que só os Cup Drives mandaram a corrida, porque só eles lideraram a corrida. Então temos aí um top 5 com, claro que é 5 pilotos, né? Mas temos aí um top 5 com 4 pilotos Cup Drives e apenas um piloto que é contender, que foi o Elliot Sadler. O Elliot Sadler continua fazendo um bom trabalho no Juno Motorsports, seguindo seu nível e seu padrão aí. Então foi o melhor contender, né, da categoria X-Men Series, vamos dizer assim. Ele foi o melhor contender ao título aí, foi o 5º colocado. O Dallin Wallace Jr. foi o 6º colocado, o melhor resultado dele desde o Kentucky de julho do ano passado, do Dallin Wallace Jr. Então parabéns aí, Dallin Wallace Jr. Tomara que esse seja o caminho dele para 2017, seja o caminho aí de bons resultados, de bom, talvez, por que não, até de vitórias, né? Tomara que sobre alguma coisinha para ele, sobre uma vitória aí pro nosso amigo aí. Então vamos torcer muito, mas muito mesmo, para que ele consiga, né, o Bubu Wallace, fazer bons resultados aí, o Dallin Wallace Jr. O sétimo colocado foi o Lombardo, que nós destacamos aqui também, né? Andou bem aí, esteve presente em todos os estágios dentro do top 10 e terminou a corrida na sétima posição. Parabéns ao Lombardo. Já quero rasgar elogios a ele, um menino muito bom aí, o Lombardo. Andando. Quando o cara chega, pessoal, é o que eu sempre falo, maioria dos meus podcasts vocês devem ouvir, quando o cara chega numa equipe e o cara já anda como gente grande, porque o cara vai ser gente grande. Pode ser que algum problema aí, talvez patrocínio, pode ser que a equipe que era boa fica ruim, mas o caminho do cara geralmente é o caminho certo, é o caminho para a vitória. Pode ser talvez que ele não seja o campeão, né? Então, como temos muito na NASCAR, bons pilotos, excelentes pilotos que não são campeões, mas são reconhecidos como os bons pilotos. Tem a Daytona 500 debaixo do bolso aí. Já falei também na edição passada, edição 138, que você vai ouvir no como quarto bloco dessa edição 139, né? Quando você tem uma vitória da Daytona 500, vale como um campeonato, tá? Isso aí é muito, que fique muito bem claro para todos, porque vencer uma Daytona 500 é algo muito especial, como, né, vamos colocar assim, como o piloto vence a Indy 500. Como, por exemplo, o Hélio Castro Lima, o brasileiro, ele é adorado e amado nos Estados Unidos, mas nunca venceu um campeonato, mas o cara tem 3 Indy 500 no bolso, que vale realmente muito mais, talvez até que um campeonato, porque é uma corrida muito especial, e assim também é a Daytona 500. Certo, então, o William Barron aí tem de tudo para ser um bom piloto, tem um bom futuro pela frente, tá tudo certo, já na equipe certa, já tá tudo encaminhado aí. E a LBL University, que é a universidade aí que o patrocina, falou que vai manter esse patrocínio aí, pode até virar talvez um patrocínio vitalício. Claro que outros patrocinadores vão procurar esse menino aí, um menino muito novo que tem realmente muito a crescer, muito a mostrar ainda. Esse menino aí eu vejo um bom futuro para ele, até porque ele é um bom piloto atrás do volante. O Aston Dillon foi o oitavo colocado, com o seu chefe número 2 da Richard Childress. E outro cara que nós precisamos também destacar, que andou super bem. Não posso falar que andou no nível William Barron, mas é difícil falar que não andou no nível o William Barron aí dos novatos aí. É o Daniel Ayrton, que andou muito bem com seu carro 21. Bem demais com a RCR, fez uma boa corrida, fazendo um bom começo de campeonato, né, realmente. É um piloto muito bom, muito técnico realmente. Talvez vai ser separado aí, o que separa o Leobardo do Daniel, que seja realmente a equipe, seja também os caminhos que são distintos um do outro. O Leobardo chegando na melhor equipe da Action Series, e o Daniel Eck chega numa equipe que não é a melhor, mas tem uma boa estrutura. E claro, nós sabemos que na Cup, um e o outro vai ter uma grande vantagem a mais, né, que correr numa Entry Motorsport e correr na SR, nós sabemos que é bem diferente. Tanto é que, não sei se os senhores lembram, ou os senhores sabem, têm conhecimento, na SR, apesar de toda a história dela, toda a longevidade da equipe aí, tivemos apenas um campeão na SR, que foi o nosso grande ídolo aí, né, nosso glorioso aí, Dallon Earnhardt, né, o Dallon Earnhardt Sênior, né, o pai, só ele foi campeão com o carro da SR. Enfim, Dallon andou muito bem, parabéns pra ele, andou num nível muito alto, realmente, Dallon Earnhardt. Ele, se eu não me engano, ele teve dentro de um estágio, foi no primeiro estágio que ele teve lá, perdão, ele teve nos dois, né, mas ele teve muito bem no primeiro estágio, que ele foi o sexto colocado, e no estágio 2 ele foi apenas o nono, né? Então parabéns a Daniel aqui pela sua atitude, mostrou aí competitividade na pista. Esse menino também tem um bom caminho, só precisa realmente de bons patrocinadores e estar no lugar certo, na equipe certa, para poder crescer aí para frente esse menino aí, que ele é muito bom. O Cole Custer, que ficou um pouco desaparecido na corrida, não apareceu muito bem durante a corrida, mas também teve todos os estágios. Foi o, se eu não me engano, o sétimo no estágio 1 e foi o oitavo, que eu estou confirmando aqui, foi o oitavo no estágio 2, o Cole Custer, e fechou o top 10 da corrida aí, foi o décimo colocado. O Cole Custer andou bem também, não foi o mesmo nível que os outros, mas andou muito bem. Parabéns ao Cole Custer aí pela sua nova empreitada aí, que realmente está fazendo por merecer o carro que tem. Vamos esperar um pouquinho mais para ver o que ele consegue fazer, né? O Cole Custer terminou à frente do Vanopolo, o Vanopolo que também merece destaque, apesar de não ter terminado dentro do top 10 a corrida, mas merece destaque que ele foi combatente a tarde toda, andou muito bem. O Vanopolo foi o 11º colocado. O Matt Tiffany também esteve ali na briga ali, foi o 12º. O Brandon Galgo acabou tendo problemas, ele acabou batendo no finalzinho do estágio 2 ali. Mas foi nos pits, consertou o carro, deu uma ajeitada, uma garibada ali, voltou e foi 13º, parabéns para ele. O Brandon Jones foi apenas o 14º colocado. O Brandon Jones começa a acender, é muito cedo ainda, muito novo, mas esse Brandon Jones começa a acender uma luzinha amarela para ele aí. O Mike Wanetti é um cara que eu espero muito esse ano, mas não foi muito bem, foi o 15º colocado. E o Corey LaJoy foi o 16º, tadinho no 17º. O Ryan Reed teve problemas, pessoal, andava muito bem, estava dentro do top 5, andando junto com o Bob Wallace, andando até a frente do Wallace. Seria assim, ó, top 10 fácil o Ryan Reed, né, o vencedor da corrida em Daytona, mas foi o 10º colocado, acabou tendo problema e batendo ali no... Foi logo no meio do último estágio, do terceiro estágio ali, o Ryan Reed. O Ekmirola foi 19º e o Danny Hennie também teve problemas, né, teve que abandonar a corrida. Foi o 20º colocado, ele não abandonou, ele foi no pit lá, fez alguns reparos, mas foi o 20º colocado. Bom, o Danny Hennie rodou, pessoal, lembrei que o Danny Hennie rodou na curva 2, tá? Ele acabou rodando e ficou algumas voltas atrás aí, o Danny Hennie. Enfim, esse aí foi o top 20, corrida movimentada, tivemos bons pegas aí, bons acidentes, os números da corrida. A corrida teve duração de cerca de 2 horas, 1 hora e 57 minutos, foram 5 bandeiras amarelas e 6 trocas de liderança, lembrando que só os Cup Drivers vêm liderar nessa corrida, só eles que deram as caras ali na primeira posição, na posição mais importante de todo o field, né? O nosso amigo JJ, ele teve problemas de motor, foi embora um pouco mais cedo na corrida. O Jeremy Clements de suspensão, uma pena do Jeremy Clements, logo no comecinho da corrida ali. Não foi no comecinho, no meio da corrida, teve esse problema. O Jeremy Clements, que foi um contender do Chase ano passado, espero que ele se recupere aí e faça boas corridas mais pra frente. Outros pilotos que ano passado andou muito bem, mas parece que tá meio que engatilhando aí, que começando o ano, eles estão meio que revendo aí, que é o Blake Koch, que foi apenas o 40º colocado. Ele foi o último colocado, o Blake Koch, ele bateu logo no começo da corrida, apenas na segunda volta, né, ou na terceira volta ali. Na abertura da terceira volta, o Blake Koch bateu. Então, não sei o que vai acontecer não com o Blake Koch, porque havia-se uma expectativa muito grande, mas o campeonato está começando agora, tem muita coisa ainda para acontecer, vamos esperar. Espero que tanto Jeremy Clements como o Blake Koch se recuperem e andem muito bem. O Ryan Sieg também, pessoal, outro cara que eu quero lembrar aqui, o ano passado foi muito bem, esse ano também não começou muito bem, mas eu espero aí que as coisas se acertem e logo eles estarão andando lá na frente. Outro cara também quero destacar, que é o Justin Allgaier, foi apenas o 30º colocado, teve problemas no carro aí, acabou levando algumas voltas, né? Então vamos esperar para ver o que eles conseguem fazer no próximo final de semana lá em Las Vegas. Beleza, pessoal? Campeonato, como está o campeonato agora da Action Series? O Adam Sutter é o primeiro, o Ian Barra é o segundo com 3 pontos atrás, o Ryan Reed é o quarto com... Perdão, o terceiro com 4 pontos atrás. O Brandon Galgo é o quarto com 8 pontos atrás do Alan Sutter. E o Matt Tiffit é o quinto com 14 pontos atrás. Depois vem Dakota Armstrong, Brandon Poole, Michael Annette, Daniel Rink, Harrison Holtz e o 11º que é o Garrett Smithley. O Garrett Smithley está uma equipe meio mediana, bem pequenininha, mas espero que ele consiga fazer o campeonato. Está ali na briga, ali, pode até se classificar ali, né, pro playoff, quem sabe eles conseguem classificar pro playoff. Enfim, corrida boa, corrida interessante, vale a pena assistir aí quem não assistiu, pelo menos ver um pedacinho aí do VT e tal, vale realmente a pena ver, porque a corrida foi bem movimentada realmente. Claro que a luta pela liderança ficou entre os Cup Drive ali, né, eles mandaram na corrida, apesar dessa nova regra aí, apenas maqueia um pouco aí as corridas, né, as participações do Cup Drive aí, mas eles estão lá presentes, estão lá para, digamos que tirar um pouco o brilho aí, né, do pessoal que realmente luta pelo campeonato. Enfim, corrida boa, vitória do Kyle Busch, vitória de número 80 e na Action Series, 87 na Action Series e 171 na soma geral aí de todas as categorias. Então o Kyle Busch absoluto, como sempre. Pessoal, então voltamos daqui a pouco e falo um pouquinho da Cup Series.